da terra de Glauber Rocha. No sudoeste da Bahia é localizada, por mim é amada, por vários bairros formada. O Pumaró é minha quebrada, há alguns anos vivo lá com minha família e com meus manos, também com fulanos, ciclanos e beltranos. Loucos e insanos que na área causam danos, metidos a malandro, armados vão andando, roubando e matando, vão aterrorizando. Ninguém tá ligando, o ferro vão puxando, engatilhando, mirando e atirando. Aí é sangue chorrando e muita mãe chorando. O tempo vai passando e as coisas piorando. Fico observando, pensando, analisando, me perguntando, me questionando até quando. Meu povo se acabando, na droga afundando, se contaminando, se desvalorizando, de Deus se afastando, do mal se aproximando, no crime se jogando, estão se arriscando, o bicho tá pegando, violência aumentando, o medo se alastrando, a paz tá acabando, então se corando, suplicando, a Deus implorando, que Jeová nos corações possa estar tocando, aliviando, quebrantando, apacificando, purificando, restaurando, curando. Assim se informando, conscientizando, meu rap vai rolando, revolucionando. O meu recado eu mando, aposente o cano, periferia online, o site dos mano, www.periferia.com. Acesse o som direto do Alto Marão. Tenha você a pele preta, branca ou marrom. Se é sangue bom, mostra aí seu dom. www.periferia.com. Acesse o som direto do Alto Marão. Tenha você a pele preta, branca ou marrom. Se é sangue bom, mostra aí seu dom. Nasci em Valadares, Minas Gerais. Anos atrás vim pra Bahia acompanhando meus pais. Fiquei admirado com uma terra tão bonita. Acabei parando em Vitória da Conquista, no bairro Alto Marão. Conheci uma pá de mano. Hoje me considero um mineiro baiano. Eu falo uai, também falo gente. O mais importante é que sou afrodescendente. Me lembro claramente do meu tempo de capoeira. Tocava birimbau de segunda a segunda-feira. Queixada, armada, minha lua de compasso. Jogava tão alegre, nem sentia o cansaço. Também gosto de repente ao toque do pandeiro. Me orgulho em ser mineiro, nordestino, baiano, afro-brasileiro. Afro-brasileiro, olha só. Legal, né? Eu sou de Minas, sou da Bahia, sou. Eu sou baiano de BH e mineiro de Salvador. Eu sou de Minas, sou da Bahia, sou. Eu sou baiano de BH e mineiro de Salvador. www.periferia.com. Acesse o som direto do Alto Marão. Tenha você a pele preta, branca ou marrom. Se é sangue bom, mostra aí seu dom. www.periferia.com. Acesse o som direto do Alto Marão. Tenha você a pele preta, branca ou marrom. Se é sangue bom, mostra aí seu dom. Em nome de Jesus, no rap me ergui. Com 15 anos me assumi como MC. A partir daí, eu nunca mais parei. Cantei, gostei, me identifiquei. Ao Senhor louvarei por estar no hip hop. O movimento que a cada dia fica mais forte. Peça tua bênção, ó Pai Criador. Abençoa com tua graça esse bom rimador. Jeová Nissi, eu confio em ti. Tu és minha bandeira, me ajude a seguir. Não deixe que o diabo venha me destruir. Tô cansado de chorar, eu quero é sorrir. Proteja a periferia, na maldade põe o fim. Nos purifique com teu sangue por um carmesim. www.periferia.com. Acesse o som direto do Alto Marão. Tenha você a pele preta, branca ou marrom. Se é sangue bom, mostra aí seu dom. www.periferia.com. Acesse o som direto do Alto Marão. Tenha você a pele preta, branca ou marrom. Se é sangue bom, mostra aí seu dom. www.periferia.com. Acesse o som direto do Alto Marão. Tenha você a pele preta, branca ou marrom. Se é sangue bom, mostra aí seu dom. www.periferia.com. Acesse o som direto do Alto Marão. Tenha você a pele preta, branca ou marrom. Se é sangue bom, mostra aí seu dom.